Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e hoje venho para conversar com vocês acerca de um novo segmento que há algum tempo, já há bastante tempo, eu diria, que eu vislumbro acontecendo ou construindo aqui no canal, mas que não necessariamente via possibilidades reais ou pertinência para a sua introdução, a sua operacionalização, digamos assim. Eu resolvi abrir o tópico, resolvi criar esse comunicado. Na verdade, não é um comunicado, é uma consulta a vocês, muito em virtude de uma pergunta que um padrinho do canal me fez há algumas horas, e uma pergunta que eu achei extremamente pertinente da parte dele. É uma pergunta cabível, né? Uma pergunta que também movimenta, né? Ela constrói. Ele me perguntou acerca dos meus planos, futuros planos para o canal, o que eu estava vislumbrando, né? O que eu respondi para ele lá, fiz uma análise acerca do que eu vi acontecendo no canal até então, até esse ponto em que nós chegamos, como eu avalio esse crescimento, né? Expus todas essas coisas para ele. E comuniquei a ele o que eu estarei comunicando aqui a vocês, que é justamente sobre esse novo segmento que eu tentarei, é uma tentativa, né? Talvez não funcione, mas é uma tentativa de abrir esse novo segmento no canal, que já já eu falo com vocês. Mas a pergunta foi pertinente, né? Porque é uma pergunta que move, faz a gente avaliar, faz com que nós pensemos acerca do que nós queremos, aquilo que nós conseguimos até então, e aquilo que nós desejamos. Uma das coisas que eu sempre vislumbrei para o Cantinho do Corvo era a criação de uma espécie de clube do livro, que seria, na verdade, pessoas sentando-se para debater acerca de um capítulo, acerca de um livro, mas que aqui no Cantinho do Corvo não seria fechado exclusivamente para isso. Não teria esse limite. Claro, aqui no Cantinho do Corvo há outros tipos de conteúdos. Filmes, possivelmente a série do The Witch vai aparecer também, algo que pode ser introduzido aqui, músicas. Então seria o Clube do Corvo. Seria um espaço onde eu poderia estar me aproximando dos inscritos e criando conjuntamente com eles podcasts onde nós estaríamos conversando sobre algum assunto. Quem tiver interesse de fazer isso comigo, é claro, né? Mas, Corvo, como você iria operacionalizar isso? Eu estava pensando em uma forma, honestamente, segura. Que seja segura para vocês. Como o Corvo aqui, do canal, uma das minhas preocupações é justamente proteger vocês, meus inscritos. É claro que eu não posso proteger vocês além do que me é pertinente, daquilo que me é possível, né? Porque cada um tem a sua vida e faz dela o que bem entender. Se você é uma pessoa que se expõe muito na internet, né, que não toma cuidados, eu pouco posso fazer. Mas enquanto participante do meu canal, enquanto um colaborador dele, alguém que dialoga comigo no Clube do Corvo, segmento que eu quero abrir, eu me preocupo acerca da segurança de vocês, da identidade de vocês, da não exposição de vocês. E por quê? Porque, meus caros, eu acho que isso é fundamental no momento em que nós vivemos. Infelizmente, nós vivemos em momentos incivilizados, onde há muita, muita intolerância, muita polarização. E o que eu tenho percebido é que o YouTube em si, ele é uma plataforma muito tóxica, né? Porque qualquer pessoa pode chegar no YouTube e falar o que bem entende. Em tese, porque muitas coisas vão contra as próprias políticas do YouTube. Muita coisa que você posta aqui, emite aqui, né, que são degradantes ou são agressivas ou fazem apologia a algum tipo de violência, são coisas que não são compatíveis com a política do YouTube. Mas Infelizmente, o YouTube controla muito pouco isso. Não há realmente uma averiguação profunda, né, sobre o que é feito aqui. Então, no sistema de lives do YouTube, eu tenho visto coisas assim absurdas acontecendo. Pessoas sendo perseguidas por omitirem opiniões, né, que são diferentes de outras pessoas, né, insultos, xingamentos, ataques à honra, à índole das pessoas. Então eu percebi que eu não queria isso. Honestamente, eu não queria isso para mim e não queria isso também para os meus inscritos. Então a primeira coisa que eu fiz foi despessoalizar o meu canal. O meu canal é o Cantinho do Corvo, né? O meu cantinho, mas o enfoque não será a minha pessoa. Eu não tenho interesse de ser um superstar, uma personagem vislumbrada, foco de atenção, embora o que esteja no canal, muitas vezes, nas minhas oratórias, que não são leituras de livros, seja a análise, né, a opinião, percepção que eu tenho sobre determinado tópico, assunto, eu não quero que o canal seja um holofote em mim, porque não é, simplesmente não é seguro, não vale a pena, não vale. Nós atraímos muitas pessoas interessantes, pessoas que realmente querem construir algo interessante, construtivo, mas ao mesmo tempo é muito fácil se expor a um tipo de toxicidade, a perigos, que não vale a pena, né? Então, quando eu penso no Clube do Corvo, primeira coisa que me vem à mente, eu quero proteger os meus inscritos, eu quero proteger vocês que estariam colaborando comigo nesse tópico. E ele seria um tópico em que nós iríamos entrar em contato. Mas como fazer isso sem ser por lives, né? Sem expor vocês, sem expor a mim, né? Em um ambiente tóxico como é o ambiente da internet, que não é terra de ninguém, mas é usado como se fosse. Então eu pensei no Clube do Corvo como um modelo de podcast mesmo, né? Eu me apresentaria como Corvo, como sempre me apresentei, e vocês, meus inscritos, estariam se apresentando da forma que vocês gostariam de se apresentar também, né? Com o próprio nome de vocês, o primeiro nome, que não diz muito, né? Ou um pseudônimo também, caso vocês queiram, a maneira como vocês se sentirem mais confortáveis, né? O Clube do Corvo seria estruturado na maneira de podcast. Nós escolheríamos, né, um tema, né, seria um capítulo de livro, um livro, uma banda, uma música, um filme, e através do canal, do meu canal, do Cantinho do Corvo, que tem um endereço de e-mail, claro que tem, né, para você poder criar uma conta no YouTube, você tem que ter um endereço de e-mail, que no meu caso é o endereço do Cantinho. Nós iríamos primeiramente conversar a partir do e-mail, né? E para definir o que nós possivelmente iríamos conversar. Através do e-mail, isso seria prático, não seria coisa que demandaria muito tempo, né? Uma grande conversa ou grande tempo da vida de vocês ou da minha. Nós iríamos definir o que nós iremos conversar, né? E a partir daí, definido esse nosso objeto de interesse, nós iríamos definir o roteiro. Construiríamos o roteiro. Eu pensei em montar um roteiro temático. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. 5 temas, a princípio. Para a gente ver como funciona, como isso pode funcionar realmente, né? Cada tema seria voltado para esse objeto de nossa análise. Por exemplo, se fosse... Vamos dar um exemplo aqui. Sexta-feira 13, Jason Voorhees, né? Aí o tema 1, sobre a máscara do Jason e como ela é introduzida na série Sexta-feira 13. Uma frase simples, entende? Que define, que deixa claro qual é o tema. Daí eu iria gravar as minhas impressões sobre isso, sobre esse tema, e você, inscrito, que estaria participando comigo, iria fazer aí no seu tempo, na sua casa, quando der para você. Não seria uma live, Não seria o momento que nós teríamos que nos encontrar para fazer uma live exposta para todo o YouTube, todo o Brasil, o mundo, na internet. Não, seria aquele momento ali, uns 5 minutos que você tem aí de sobra, à toa, que você estaria ali gravando a sua impressão sobre esse primeiro tema. Como a máscara do Jason introduzida na série, os efeitos disso, o impacto disso. Seria lá o tema 1. Então eu iria fazer minha gravação, né, dessas minhas impressões, e você aí no seu tempo, na sua hora, iria fazer a sua. Você inscrito que gostaria de participar, montar um tópico no Clube do Corvo, né? Aí passaríamos para o tema 2. O tema 2 poderia ser algo como os stuntmans, os dublês do Jason. Qual o melhor? Ou qual o mais imponente, né? Por exemplo, daí também eu faria para esse tema, né, a minha impressão, e vocês fariam a de vocês, né? Deu para entender? Deu para sacar? Iríamos fazer separado, né, gravando em áudio. Depois, nós iríamos trocar, através lá do endereço do Cantinho do Corvo, esses arquivos pequenos, né, que são áudios muito pequenos. O formato de gravação de áudio hoje é muito pequenininho, poucos MBs, uma coisa assim que você envia em 2 cliques, segundos de diferença, né, de postagem, de upload. Não é algo que demora muito, então é fácil, é prático, né? Então eu enviaria a minha percepção para vocês, vocês enviariam a sua percepção para mim, né, sobre aquele tema, e daí nós gravaríamos mais um sobre o tema, né, que seria as minhas impressões das suas impressões e as impressões que vocês tiveram das minhas impressões, daquilo que eu coloquei. Então, para o tema 1, nós teríamos as impressões do Corvo, a impressão de você, né, sua impressão, meu caro inscrito, participante, e depois a minha impressão da sua impressão e a sua impressão da minha impressão. 4 modalidades para aquele primeiro tema. E aí faríamos para o segundo, para o terceiro, o quarto e o quinto. Que eu acho que é um número bom, né? Para não ficar um podcast muito grande, né? Na verdade, é só um piloto. Eu estou pensando em formatos. Depois de nós termos organizado esses arquivos, aí ficaria por minha parte, né, o trabalho de edição, de montagem e de publicação aqui no Clube do Corvo, né, nesse novo segmento. E daria aí um primeiro tópico de discussão sobre uma temática. Eu pensei nesse formato para fazer com que vocês possam participar, caso queiram, do canal. E ao mesmo tempo, como uma forma de não expor a pessoa física de vocês, a integridade de vocês, a uma internet, a uma plataforma, a um YouTube que é tóxico e é repleto de pessoas ruins. Pessoas intolerantes. Vivemos em um momento incivilizado, vivemos momentos complicados, e eu não quero expor vocês a esse tipo de perigo. E essa seria uma forma de preservar vocês e, ao mesmo tempo, de nós estarmos falando de coisas que nos interessamos, que gostamos, e montássemos assim o nosso clube de debate, né? E também, finalmente, é uma forma também de não colocar o holofote em cima de nós pessoas, mas em cima dos produtos artísticos que nós gostamos, que nós amamos, que nós temos alguma afinidade. É o debate sobre eles, não é o debate sobre nós, né? Nós não somos as estrelinhas. Estrelinhas são as músicas, são os filmes, são os livros, eles que são o nosso ponto e a ênfase aqui no Cantinho do Corvo. Essa, a princípio, é a minha proposta. Uma proposta de seguimento para o canal que torne interativo, que torne mais viável a participação de vocês inscritos, para que nós nos aproximemos, debatamos sobre os assuntos, né, os temas que nós escolhermos, e que nos aproximemos também dos outros inscritos do canal fazendo isso. Tornar isso aqui mais interativo, sem, digamos, os ônus, né, os efeitos colaterais desagradáveis, né, das lives, do modelo de live do YouTube, né, que acabam acarretando para as pessoas, e ao mesmo tempo também uma forma mais flexível, né, menos imposta, de fazer o trabalho também, porque vocês estariam colaborando, mas de acordo com o tempo de vocês. Sei lá, entre as 8h30 da noite e as 9h, eu posso gravar alguma coisa. Eu tô à toa. Então eu vou lá e gravo, né? E depois cabe a mim, né, o trabalho mesmo de edição, de junção dessas peças. É uma tentativa para aqueles que se interessarem a fazer isso, né? E espero de vocês algum feedback aí nos comentários. Me falem o que vocês pensam disso, o que acham disso, se acham interessante. É uma ideia que eu estava trabalhando e gostaria de desenvolver há um certo tempo. É importante para mim saber se ela é operacionalizável, né? Se é possível realizar isso, porque, querendo ou não, eu dependo muito da participação de vocês, de quem queira participar, né? Já passamos aí de 1000 membros no canal, agradeço muitíssimo a vocês pelo suporte, pelo interesse, por estarem interagindo, assim, participando mesmo das postagens, né? Todo comentário eu leio, procuro retribuir essa atenção, né? E não tenho muito a reclamar, apenas agradecer a vocês por todo esse suporte. E como forma também de dar prosseguimento e continuar dando um upgrade no canal, eu pensei em fazer esse upgrade com vocês, por que não? Com os inscritos, essas pessoas que me dão suporte, né? Eu acho que é a forma mais, talvez, gentil, né, respeitosa de estar valorizando esse suporte que vocês dão para mim e para o Cantinho do Corvo. Ok, meus caros? Digam aí nos comentários o que vocês pensam dessa proposta, né? Creio que ela é viável, que ela é possível facilmente, né? Em virtude do que eu disse sobre os tamanhos dos arquivos de áudio hoje em dia serem muito pequenos. Com um simples clique, 2 ou 3 cliques, vocês podem fazer o upload direto do seu aparelho de celular. Hoje os celulares têm vários apps de gravador de voz, né, de áudio. Eu uso um gravadorzinho próprio que eu tenho, né, um da Sony, bem simples. Mas qualquer celular hoje em dia pode ter um app de áudio, né, de gravação de voz, e o upload desse arquivo ser feito, por exemplo, no Google Drive, né, rapidinho. Upload no Google Drive, ele gera um link ali rápido, instantâneo, ele é enviado para o Cantinho do Corvo. Não há risco de toxicidade em live de YouTube, não há risco de perseguição, uns malucos enchendo a paciência em grupos de WhatsApp, né, sem expor a pessoa de vocês, protegendo assim a pessoa de vocês, a integridade de vocês, e ao mesmo tempo dando a oportunidade de vocês participarem de um debate ou discutirem com pessoas diferentes coisas que vocês tenham conhecimento em comum, né? Eu acho que esse é o grande ganho. Proteção é, ao mesmo tempo, um espaço democrático e que seja um espaço que não é tóxico, que é algo que o canal do Cantinho do Corvo não se tornou tóxico. Ele não é não tem sido tóxico. E eu prezo por mantê-lo assim. Né? Prezo muito por isso. E é um dos meus grandes objetivos aqui. Manter esse lugar um lugar legal, um lugar interessante, de lazer, né, em que ele possa trazer boas sensações para o cotidiano, para o nosso dia a dia, e não o contrário. Ok, meus caros? Um abraço. Espero o feedback de vocês aí nos comentários. Até a próxima.